escrever. Um passo em falso leva uma verdade. Onde está você? Cedo pode já ser tarde. Sol demais na pele arde. Só a noite traz o amanhecer. Você cedo pode já ser.